sable, balançable. Olha o que eu fiz sem mais saber dizer. Fiquei ali parada a olhar sem ver. Ai, que forte dor no peito. Me deixa assim, amor, sem cor, nem jeito. Ai, mas é tão bom seres o meu bomba, seres só pra mim. Ai, pra onde vou? Não sei onde. Thank you. canal 2 da Antena Web. Vai pro carvalho, meu cá pra mim, se não ficar no tribunal.

que uma voz em qualquer lugar, menos tu e eu. Está na hora de esquecermos o mundo, fechar a porta a tudo, ser tu e tu só meu. Dizer-te que não queres acreditar.

Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Dormindo em velhos sonhos que sonhou.